Lua nova me conceda tua visita, a brilhantar meus olhos ao te ver passar. Cura que de brinde acalenta e me pede que eu grite sempre que eu precisar. Eu e a lua hoje, eu e a lua hoje, eu e a lua hoje. Reflexões que a lua nova trouxe. Lembranças que insistem nos perseguir. Coisas que eu já fiz com o tempo e outras pra prosseguir. Minha mãe, minha fortaleza, por ela enfrento o mundo. Sempre acreditei que o amor é o único refúgio. Descobri minhas forças consertando os erros. Penso em tudo enquanto o mundo incita meus desejos. Não tô sujeita quando a rua quer me dar conselho. Abraço a causa onde o respeito gera mais respeito. Quebrada tá sem tempo pra tanta ansiedade. Impor certo ou errado na precariedade. Se cada um sabia onde a sua sanidade acaba, não seja indiferente quando a situação tá brava. Eu quero é ver os moleque na expectativa. Eu quero é ver comemorar a conquista de missão cumprida. Prefiro ganhar a cena a ter que me render. Eu prefiro ao menos ter tentado pra me arrepender. E o que faz parte daqui é o que pensamos sobre ir e vir, ficar ou partir. Abre a janela quando mesmo tarde. Corre pra nós, não é novidade. Eu e a lua hoje, eu e a lua hoje, eu e a lua hoje. Reflexões que a lua nova trouxe. Tretas da vida que o tempo ameniza. Várias tentativas e outra paixão que suaviza. Esquemas se perdem sob a lua nova. E a gente nota que sobreviver é a grande prova. E o coração sempre tem culpa, quem responde essa pergunta? Tento não deixar rastros, mas a história é minha conduta. Mano na garganta e lágrimas com momentos marcados. Um passe falso e pronto, e alguém sai machucado. Quero sentir na pele o valor da conquista. Que pra cada sonho gasto, morro, paga a vista. E não procure devaneios quando a noite chegar. E a loucura que for, vão me encontrar por lá. Dias de nostalgia, clima de euforia, olhar vagante. Cedo ou tarde, já não importa se o relógio engane. A fim de que as lombras não passem rápido. Eu viajo, eu viajo, eu viajo. E o que faz parte daqui é o que pensamos sobre ir e vir, ficar ou partir. Abre a janela quando mesmo tarde. Corre pra nós, não é novidade. Eu e a lua hoje, eu e a lua hoje, eu e a lua hoje. Reflexões que a lua nova trouxe. Lua nova me conceda tua visita, a brilhantar meus olhos ao te ver passar. Cura que de brinde acalenta e me pede que eu grite sempre que eu precisar.